noite, Arapiraca! Tudo bem com vocês? Por favor, galera, lá de trás, levanta o braço pra mim, assim. Eu espero que vocês se divirtam, dancem, cantem, porque eu estou aqui especialmente por vocês. Você diz que não. Estrela CDs, o moral de Arapiraca. Por você, diz que não precisa. A cada vez canto uma canção a mais pra você. Mas tem que ser assim. Não diga, não precisa. Eu já sonhei com a vida. Agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Não diga, não preciso. Eu digo que é preciso. A gente se ama demais, nada mais. Mas tem que ser assim. Tem que ser assim. É seu meu coração. Não diga, não precisa. Preciso a gente se amar demais, nada mais, mas tem que ser assim. Uma salva de palmas pra vocês. Lindo, lindo.